Todas minhas culpas carregou sobre si na cruz, ele sentiu todo o peso do pecado. Viu, nem posso imaginar que tão grande amor. A si mesmo se entregou por mim, um pecador. Só foi por amor, só foi por amor, só foi por amor. Ele levou minhas dores, ele suportou e enfermidades carregou pelo muito que ele me amou. A si mesmo se entregou por mim, um pecador. Só foi por amor, só foi por amor, só foi por amor, só foi por amor, só foi por amor, só foi por amor. Só foi por amor, só foi por.